Canta no Web, Canta Portugal. Canta Portugal com Ruben Fontela. Muito boa noite, bem-vindos ao Canta Portugal, o programa que vai voltar de novo a animar os vossos noites de domingo a partir das 8 da noite na Antena Web. O Canta Portugal sofreu de uma paragem sem aviso, mas estamos aqui novo e todos os domingos às 8 da noite na Antena Web, aqui estou eu para vos animar. Durante este mês de agosto foi um mês com muitas festas, muitas romarias, muitos artistas a lançar os seus discos, muitos artistas a ir para essas festas fora a cantar. E vamos começar com o tema de 2012 e com o tema de Gabriel, que é o Cometa. Enorme que serve para ver. Fica toda a noite a olhar para as estrelas, pois ver um cometa é tudo o que ela quer. Parece uma coisa que é do outro mundo, dá para tudo até para ver um planeta. Mas agora o raio da minha vizinha passa o tempo à procura de um cometa. Ela só quer ver um cometa. Com o tema O Cometa, vamos prosseguir com outro tema musical, mas antes de prosseguirmos, queremos voltar outra vez a falar do nosso mail, do cantaportugal@radioantenaweb.info. Se vocês têm conhecimento de algum artista, onde vai estar, onde se podemos vê-lo ao vivo, informe-nos, envie-nos para o nosso mail cantaportugal@radioantenaweb.info. com a vossa agenda de espetáculos ou com as datas onde vocês sabem que esse artista vai estar disponível para uma atuação. O Canta Portugal é o espaço dedicado à música ligeira portuguesa, como vocês já devem saber, E para além de darmos música aos nossos ouvintes, queremos dizer-lhes onde podem ouvi-los in loco. Ou seja, se vocês tiverem conhecimento de algum artista e sabem onde é que ele vai atuar, não tenham dúvidas, mandem-nos um mail para cantaportugal@radioantenaweb.info e teremos todo o gosto em informá-los. Agora vamos prosseguir com Ruth Marlene e o tema Coisinha Sexy. Todos os géneros do segundo fim de semana de setembro, a freguesia de Monsós, Conselho de Vila Real, é palco de uma manifestação religiosa única. E vocês não podem faltar. As festividades em honra de Nossa Senhora da Pena reúnem milhares de pessoas que anseiam por assistir à procissão conhecida pelos seus andores monumentais. Chegou a atingir 23 metros de altura, mais altos que

caracteriza por ser uma festa de romaria, atrai muitas pessoas devido aos seus potenciais amores. O Andor da Senhora Pena, cujo pedido todos os anos tem um objetivo de bater o recorde de Guinness, que já é um recorde, pertence à Senhora da Pena. São 3, 4 dias, não sei o que é, de muita animação, com folclore, com artistas de música de portuguesa, com uma grande feira onde há um pouco de tudo, roupa, a comida, tudo. Uma festa que atrai à volta de 300 a 400 mil pessoas por ano. Vêm excursões de todo o país para assistir a esta festa. Por isso, não faltem, no próximo fim de semana, Nossa Senhora da Pena em Vila Real. Vou voltar outra vez a repetir os dias, para que não haja dúvidas. E vou deixar de dizer em que dias vão estar cada um dos respectivos artistas musicais da portuguesa. Dia 7, à noite, Kim Barreiros. Dia 8, Sérgio Rossi. Dia 9, Fernando Correia Marques e Mónica Sintra, e António Albornaz. E dia 10, é o último dia das festividades. Não haverá nenhum artista de música de português, mas já digo que vai estar o grupo Vieira Lopes e Daniel Rodrigues. Por isso não faltem no próximo fim de semana nas festas em honra de Nossa Senhora da Pena em Vila Real, uma grande romaria em que não pode faltar. Por isso agora vamos prosseguir com um tema de Mónica Sintra, ela que vai estar no grande dia destas festividades. Do anel e o seu dedo me mostrava, só vi o seu olhar de mel, sem segredos, como água. O que diziam não ouvi, pois pensava ser maldade. Acreditei só quando estava certa. Afinal havia outra. E agora, depois de ouvirmos Mónica Sintra, vamos prosseguir com outra artista de música ligeira portuguesa. Ela que fez furor no último programa da TV de domingo à noite, A Tua Cara Não Me Estranha, não da segunda edição, mas sim da primeira, e que ficou em segundo lugar na final da Tua Cara Não Me Estranha. Estou-vos a falar de Romana, com o tema Não És Homem Para Mim. Não és homem para mim, eu mereço muito mais. Não és homem para mim, eu E agora vamos prosseguir com um tema das bombocas. E elas dizem: eles são todos iguais. Acho que não. Depois de ouvirmos as bombocas, vamos ouvir um tema de Rebeca, que é um tema que agora vem em Kuduro, agora que a moda do Kuduro pegou, e o tema é Anda Dançar. Yeah.